Graça e paz, irmãos e irmãs, vamos continuar nossa leitura bíblica como um momento devocional. Hoje vamos ler o capítulo 15 do livro Segundo Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 15. Só antes, rapidamente, e aqui eu encerro. Só vou voltar a falar disso daqui um mês e meio, mais ou menos. Bom, em termos de relatório, chegamos a 470, 407, 1731 escutas e visualizações, são 20 nações alcançadas, os instrumentos YouTube, blog e o WhatsApp, e a nossa gratidão para você e o incentivo para que você continue orando, divulgando e contribuindo para esse trabalho. Só isso, e já falamos 3 dias, é suficiente. Daqui um mês e meio, mais ou menos, se o Senhor nos permitir, nós voltamos a relatar para vocês, mas considere que a sua oração tem sido respondida, a sua divulgação tem sido importante e a sua oferta também importante para as nossas vidas. Falando da devocional de abertura, o pastor Paulo nos manda o seguinte texto. Hoje, nossa vida se multiplica quando a doamos. A fecundidade de nossa pequena vida, quando a reconhecemos e a vivemos como a vida do amado, vai além de qualquer coisa que possamos imaginar. Um dos maiores atos de fé é acreditar que os poucos anos que vivemos nessa terra são como uma pequena semente plantada em um solo muito rico. Para que essa semente dê frutos, ela precisa morrer. Muitas vezes vemos ou sentimos apenas a morte, mas a colheita será abundante, mesmo quando nós mesmos formos os colhedores. Quão diferente seria a nossa vida, irmãos, se pudéssemos realmente confiar que ela se multiplicaria ao ser doada. Quão diferente seria a nossa vida se pudéssemos acreditar que cada pequeno ato de fidelidade, cada gesto de amor, cada palavra de perdão, cada pedacinho de alegria e paz se multiplicarão mais e mais enquanto houver pessoas para recebê-los. E que mesmo assim haverá sobras. Esse texto é de Henry Nouwen. Louvado seja Deus, muito obrigado, pastor Paulo, por essa palavra que foi mandada para o WhatsApp Santidade Bíblica e que eu estou tornando mais amplo o seu conhecimento através desse trabalho. Agora nós vamos ler o capítulo 15. Vai falar do reinado de Azarias, Zacarias reinando em Israel, Salum, o reinado de Manaém, rei de Israel, o governo de Peca, rei de Israel, Atos de Jotão, rei de Judá. Mas você deve anotar, anote na sua Bíblia. Marque o texto ou marque em algum outro lugar que seja importante para você, porque essa é a primeira vez que efetivamente nós vamos ouvir falar sobre o exílio, exílio do Reino do Norte para a Assíria. Aqui efetivamente é falado. E depois, claro que tudo vai desembocar lá nos profetas, os profetas vão falar também do porquê aconteceu, profetas do Reino do Norte. Bom, há muita coisa depois, mas aqui nós vemos os habitantes do Reino do Norte sendo levados para a Síria. Vamos ver. Capítulo 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, iniciou seu reinado. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolia de Jerusalém, então Reino do Sul, né? Fez o que é agradável aos olhos de Yahvé, como tudo que fizera seu pai Amazias. Entretanto, os altares pagãos das colinas não foram retirados. O povo continuava sacrificando e queimando incenso nesses locais. Então o Senhor feriu o rei com lepra até o dia da sua morte. Permaneceu o rei morando em uma casa separada. Seu filho Jotão regia o palácio e governava o povo. Os demais atos de Azarias e tudo quanto realizou estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Azarias repousou com seus antepassados e o sepultaram com eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão assumiu seu trono e reinou em seu lugar. Só uma paradinha, irmãos, vou repetir a frase. Se é para restaurar, se é para reformar, que seja por inteiro. Entregue a sua vida por inteiro ao Senhor e peça para Ele transformar toda a sua vida, toda a sua família, toda a sua igreja, toda a sua denominação, toda a sociedade, toda, não metade. Porque aqui vocês viram que a consequência de ter deixado ainda altares pagãos lá no Reino do Sul gerou lepra. Então nós não queremos ficar leprosos espirituais. Pode acontecer fisicamente também? Pode, Deus pode tudo. Ele pode fazer o que quiser, quando quiser, como quiser. Mas esse era um momento específico em que Deus trabalhava dessa maneira. Depois do Evangelho de Jesus, a maneira de Deus trabalhar se modifica. Isso se chama história da revelação, tá? Então, de qualquer maneira, seja física, seja emocional, seja espiritual, nós não queremos ficar leprosos. E por isso, se vamos reformar, reformemos com a singeleza necessária, a humildade necessária, o amor necessário, mas a contundência necessária para reformar direitos. Se não é para reformar, não faça nada, não vá perder seu tempo. Mas se é para reformar, que se reforme tudo e direito. Recentemente eu tenho acompanhado um projeto, mas na verdade acompanho esse projeto já há muitas décadas e já vi também em muitas denominações algumas tentativas de erguer ou reerguer projetos. Mas não adianta se a tentativa é de erguer ou reerguer e pela metade, sem a reforma no caráter das pessoas como um todo, aí não vira. Deus não abençoa, ele não deposita sua bênção em coisas pela metade. Não é possível servir a Deus e a Mamom, não é possível servir a dois senhores. Agora, do versículo 8 ao versículo 12, Zacarias reinando em Israel. No 38º do ano perdão, no 38º ano do governo de Azarias, rei de Judá, reino do sul, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou 6 meses sobre Israel em Samaria. Olha que interessante, né? Alguém do sul reinando em Samaria. Então houve muito dessa parceria, às vezes conflitos, às vezes união para a guerra. Então, esse é um período muito particular da história de Israel, porque eles eram uma nação só, depois se fragmentaram, mas houve muita, muita influência de um para com o outro em vários momentos. Versículo 9: fez o que era mal diante de Yahvé, como haviam procedido seus antepassados. Jamais abandonou os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha induzido todo o povo de Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou-o e, ocupando o trono, reinou em seu lugar. O restante da história de Zacarias está registrado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Então cumpriu-se a palavra do Senhor, dita a Geu: teus descendentes se assentarão sobre o trono de Israel até a quarta geração, e assim deveras aconteceu. Também fez o que era mal, e aí a colheita do mal foi o juízo do Senhor. Importante entender isso. O juízo de Deus foi para Israel, é para as nações, o julgamento, ninguém passa ileso. Não pense com isso que eu estou falando para você, Deus fica espionando a vida da gente para nos julgar e condenar. Não, tanto não, que antes da fundação do mundo ele já tinha preparado o Cordeiro para nos redimir. E depois, historicamente, Jesus Cristo veio para cumprir essa redenção. Pelo contrário, Deus pretende nos salvar, nos santificar, nos abençoar. Mas quando nós somos determinadamente, obstinadamente inclinados para o mal, aí a mão do Senhor pesa, e pesou sobre Israel, pesa sobre a igreja, pesou sobre Israel e pesa sobre as outras nações, e vai pesar também no juízo final. Isso é importante, não é a palavra mais agradável, mas você tem que saber, porque aí você sai dessa posição enganosa: ah, eu sou membro de uma igreja e basta. Não, não é assim. Deus deseja amigos, um relacionamento de amor, e não deseja só a credencial da sua igreja. Ele não vai fazer nada com essa credencial. Ela só serve para nós, para nos identificarmos, mas para Deus não vai valer nada. Agora, Salum, que vai reinar também, mas ele reina 1 mês em Israel. Vamos ver? Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 30º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Subindo de Tirza, Menahem, filho de Gade, veio a Samaria, feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então, Manaém, ou Manahem, vindo de Tirza, atacou Tifsa e feriu todos os que lá se encontravam e os que estavam ao redor, porquanto eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. Que terrível, né? E então ele reinou um mês somente. O texto fala do reinado de Menahem, rei de Israel. Vamos observar. Versículo 17. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e governou 10 anos em Samaria. Ele era rei de Judá, mas governou em Samaria, ou seja, estava trabalhando por duas frentes, né? Por todo Israel e toda Judá. Ele praticou o que Yahvé reprova. Durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que conduzira Israel a cometer. Então, Tiglat-Pileser, também chamado Pul, rei da Síria, invadiu o país e Menahem lhe deu 35 mil quilos de prata a fim de conquistar seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posse tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Assíria, mediante tal acordo. O rei da Assíria suspendeu seus planos de invasão e se retirou daquelas terras. Todas as realizações do rei Menahem estão escritas na história dos reis de Israel. Menahem adormeceu com seus antepassados, e Pecaías, seu filho, passou a reinar em seu lugar. Veja, a Síria já estava pronta para fazer aquilo que vai ser visto no final do capítulo, invadir o país. Aí houve um acordo econômico e a Síria segurou um pouco. Mas depois não vai segurar mais e vai cair, porque atrás dessa ação dos outros povos está a mão do Senhor julgando o Reino do Norte. Vejamos os atos de Pecaías, rei de Israel, versículo 23. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Fez o que era mal perante Yahvé, o Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a cometer. Veja tudo que começou a partir de Jeroboão, irmãos e irmãs. Tudo que começou e a consequência disso na vida que o sucederam. Ele fez igual a Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Um de seus principais oficiais, chamado Pekah ben Remaliahu, Pekah, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Arobe e com Arié, com Peca, estavam 50 homens dos Gileaditas. Gileade, tá? Peca o matou e passou a reinar em seu lugar. Quanto aos mais atos de Pecaías e a tudo quanto fez, eis que estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Irmão, irmã, você deve estar assustado com esse texto, com essa leitura e com os últimos capítulos, mas é para assustar mesmo, quando toda a liderança, praticamente, de reis sempre cometia o que era contrário à vontade do Senhor, ou quando fazia uma reforma, mas ainda deixava costumes pagãos, coisas pagãs. E aí isso foi até os céus e feriu, né, a vontade do Senhor e propiciou um juízo, uma ação de repreensão educativa e através de um processo corretivo na vida do povo israelita. O governo de Peca, rei de Israel, versículo 27, vamos ver? No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e governou a nação de Israel em Samaria durante 20 anos. Ele errou, fazendo que Javé não aprova, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, induzira Israel a praticar. Sempre a menção a Jeroboão, tá bom? O início do processo. Agora, o versículo 29, eu quero que você, quero convidá-lo, convidá-la a marcar esse texto. Ou na própria Bíblia, se você não gosta de marcar a Bíblia, marque num outro lugar, porque é um texto chave. Tá bom? Segundo Reis 15, 29. Vejamos, nos dias de Pecá, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu e tomou as terras de Ion, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e Galileia, toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para a Assíria, a fim de servi-lo. Opa! Então é esse versículo? É. Levou seus habitantes para a Síria, a fim de servi-lo. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, ou Pecá, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. As demais realizações de Peca e tudo quanto empreendeu estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel. Irmãos, prestemos atenção. Essa deportação que aconteceu no Reino do Norte, vou falar devagar, essa deportação que ocorreu no Reino do Norte, ocorreu no ano 734, 734 antes de Cristo. Os antecedentes históricos para esse ataque estão narrados no capítulo 16, de 5 a 9, segundo Crônicas 28, 16 a 21, Isaías capítulo 7, de 1 a 17. O rei Ben-Hadad de Damasco, há mais de 50, 150 anos passados, tinha tirado esse mesmo território do Reino do Norte, atendendo ao pedido de um rei de Judá. Ali houve um conflito entre Norte e Sul. O rei de Judá pediu e ele tomou o Reino do Norte. Primeiro Reis, capítulo 15. Nós estamos vendo versículo 19 e 20. O desterro dos israelitas para longe da sua pátria era um cumprimento da maldição segundo a aliança estabelecida por Yahvé. Capítulo 10, 32, 1 Crônicas 5, 26. O reino da Síria deportará as guarnições das cidades do norte e do noroeste, que representavam na época a nata, o melhor do poder bélico de Israel. Samaria era uma fortaleza poderosa, mas já não possuía nenhuma força física ou moral. A corrupção já levara à decadência. E o seu rei poderia ser comparado a um objeto de decoração. Enquanto isso, o restante de Israel era dominado facilmente e submetido à servidão. Então, irmão, grife, marque o texto. Em alguns lugares do país se fala grifo, né? Grifar o texto. Em São Paulo, por exemplo, a gente fala grifar o texto. Em outros lugares se fala marca texto, né? Então marque esse texto, porque é o momento onde nós temos efetivamente os assírios levando os habitantes do Reino do Norte para servi-los. Que isso não aconteça. No nosso caso, nessa situação, não será geográfica. Não há mais essa possibilidade geográfica. No nosso caso, ser desterrado é ser retirado da presença do Senhor. Porque hoje o Evangelho está à disposição de todo o planeta. Mesmo sabendo que há países que proíbem, mas o Evangelho vai prosseguindo, vai prosseguindo. São 2 bilhões de cristãos hoje. 2 bilhões e 300 milhões de cristãos hoje. Um terço do mundo. Então, o caso aqui não é mais uma deportação geográfica, mas um juízo que vai afastar aqueles que estão fora do plano de Deus da sua presença. Por isso o texto é muito sério e historicamente muito importante. E para finalizar, os atos de Jotão, rei de Judá, versículo 32 a 38. Vejamos. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadoque. Fez o que era reto perante Yahvé, o Senhor, e em tudo procedeu de acordo com o que fizera Uzias, seu pai. Entretanto, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a adorar e oferecer sacrifícios pagãos, a queimar incenso nesses locais. Todavia, Jotão reconstruiu a porta superior da casa de Yahvé, o Senhor. Quanto aos mais atos de Jotão, a tudo quanto realizou, porventura, não estão registrados por escrito no livro da história dos reis de Judá? Naquela época, começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Paca, filho de Remalias. Repousou Jotão com seus antepassados e foi sepultado junto com seus pais na cidade de Davi, seu predecessor. Em seu lugar, passou a reinar Acaz, seu filho. Falo de novo. Pastores, jovens pastores, vamos reformar a nação, particularmente a igreja, espalhar a santidade bíblica? Então, que seja uma reforma completa. A começar da minha vida, da sua vida, da vida do nosso rebanho e influenciando a nossa denominação e também alcançando outras denominações e a sociedade. Não só jovens pastores, mas pastores já com uma estrada percorrida, alguns anos de ministério, ou até em final de ministério, é para reformar? Então reformemos tudo. Não vamos deixar nenhum altar pagão. no nosso meio. No nosso caso, não vamos deixar nenhum valor contrário à vontade de Deus no nosso meio. Não. Façamos isso com a inteligência, sabedoria necessária, mas com a contundência necessária também. Então, eu falo para os pastores, líderes das mais diversas igrejas que nos acompanham. É para reformar? Então, reforme. Comece sempre pela sua vida. Depois, influencie sua igreja local e assim por diante. É para reformar? Reforme tudo. Reforma de pedacinho nunca dá certo. Lembra da sua casa. Lembre da sua casa. Ou você joga tudo ao chão e refaz tudo e reforma direito o que é para reformar, joga tudo ao chão no sentido de aquilo que é para ser reformado, né? Ou então, se você fizer, vou fazer uma reformazinha aqui, né? Deu aqui uma fissura, apareceu alguma coisa, então eu vou pôr uma massa aqui, e isso não dá certo, querido. Daqui a pouco essa trinca continua se expandindo, se expandindo, se expandindo. Se é para reformar, reforme direito, reforme tudo. Se for preciso, no nosso caso, nós podemos dizer isso, joga tudo no chão. As coisas velhas já passaram. Joga no chão. E tudo se fez novo. Reconstrua a partir de pilares cristológicos, o estudo de Jesus Cristo. Cristocêntricos, tendo Jesus como centro dessa nova construção. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E se ele permitir, nós vamos ler juntos o próximo capítulo do segundo livro de Reis, tá bem? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita e poderosa do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.